enquanto a chuva sobre a sequidão prepara-nos e usa-nos. Vinha atrás nossos corações. E tua presença vem nos envolver. Que a tua esperança. Levanta suas mãos ao Senhor, fecha os seus olhos. Libere a canção dos céus nesse lugar. Libere a canção dos céus onde você está. O som que toca o seu coração.